36, Mike Juliet Romeo. Salvador, Mike Extreme. Confia? É o Mike Extreme Ninja. Quando você passa a de reboque, aqui da remota 1-3 para o gate 09. Só um minuto, o Mike Exchange. Passarei 2-2-2-3, solo. 2-2-3. Estimado push. Mais 5 minutos no máximo. Registrado no 09, ACK 8477. 2 minutos. Mike Exchange, aguarda as novas instruções. Ok, aguardando. Salvador, bom dia, azul 4-2-3, quarto com informação. Azul 4-2-3-4, autorizado Recife 350, via Pesolano 7, saída Puca, transição Caju, primeira curva à esquerda, transponder 5050. Lima subou até a Serra da Tomac, autorizado plano Yankee, conforme em rota, nível 040, inicialmente. Saída Coral, primeira curva direita, transponder 5040. Imagina, 5040 com uma BOB autonomia e novamente 45. Também de trás, 218, com 95. Puxe bem estacionamento das 223. Autorizado, puxa o portão. Autorizado. Capatango Lima Zulu Golf. Autorizado o acionamento, chame pronto táxi. Salvador, o Goro 649, posição 6, informação Lima. Autorização, ponto seguro. Goro 649, saída Dael, Leda, após ir a seguro, guardando copo. Dael, Leda, segura, guardando copo. Solo gol 1-7-5-9-3 para puxar acionamento. 7-9, autorizado, puxa, portão. Autorizado, acionamento, 7-5-9. Solo Salvador, bom dia, azul 2783, sente informação, Lima. Azul 2783, bom dia. Saída Arbor, elétrico, guardando copo. Eleva Solo Salvador, Avisacargo 8487, Livrona Golf. Avisacargo 8487, autorizado táxi via Alfa Kilo, passo 3, posição 7. Alfa Kilo, para posição 7, Avisacargo 8487. Para 2233 com 61 a bordo, meia dúzia de horas e 40 minutos de autonomia, Salvador é Otamar. Paripio Mike, Juliette Romeu. 2198, Spanoff, Engano 09, confirma, PLB. PLB 61, via Índia, Fox Venus 295, obrigado, 2233. Salvador, bom dia, gol 1092, a 2 milhas do NFA. 1092, continue a aproximação para o sistema 0, aguardando autorização de posto. Aguardando, gol 1092. Passo gol 1759, temos 1076 a bordo, 4 horas de 8, alternando o Galeão. 759, autorizado táxi Índia, ponte para 0-0, toi 1-1-8, 1-9-5, negão 0-1-9. Autorizado Índia, ponte para 18-1-5, 7-5-9, boa. Táxi Índia, autorizado reporte, reporta no 10.09. 649, pronto, copy. Pronto. 649, autorizado ponto seguro, nível 360. Saída da Leda, após Leda, direto, Serra, Golfe Romeu. Primeira curva direita, transponder 5053. Autorizado então, ponto seguro nível 360, decolando 0, curva direita, seu da Leda, após Leda, seguro 5053, controle 19, Paulo, 35. Correto, é ponta puxa. É ponta não. O azul 2783, protocolo? Pronto. 273, história da conquista, rota conforme plano, nível 200, saída Arbó, após Arbó, voo elétrico, após o piloto, após direto. Primeira curva direita, transponder 5046. Estabilizado no localizador. Assistência autorizada, direto entre o 8 e 10, comparado no localizador, boa noite. É, ponta puxa tudo. Vamos lá. Alfa viatura, confirme. Papa Tango Lima, Zulu Golf. Gente, Papa Tango Lima, Zulu Golf, autorizado, tá? Que você tem o ponto esperado da Papá. Salvador, Mike XC Índia? Mike XC Índia, autorizado, reboque, falta no terno. Ok, repassar o terno, Mike XC Índia. comandador, bom dia, Gol 1759, ponto de espera da 10, pronto. Gol 1759, autorizado a linha manter Y0. A linha manter 1759. Gol 1092, Solos 32, liberando via Taxi Foxtrot, Solo 1211. Foxtrot 211, Lobo, 1093. Salvador, passarinho 2223, ponto de espera, pronto. 7, passarinho 2223, mantém ponto de espera da 10. Mantém 23. Dois autorizados táxi, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, 09. Autorizado alinhar e decolar, sistema 0, vento é 0, 10 graus, 05 nós. Ajuste de altímetro no 0, 19. 19, alinha decola, 759 da Gol. 3, 4, na posição 2 para o pushback e acionamento. Autorizado push, azul 4234, rebola para o táxi. Chama o táxi do azul 4234. O azul voo está autorizado, alinhar e manter a soma 7. Felipe, já avisou o Felipe, vai prosseguir para pouso, Mike, filete com o meu. Gente, passaremos 2223, mantenha ponto de espera da 10, devido a aeronave que irá decolar para o 7. Quem vai manter? Tá, Mike, filete com o meu, frequência livre. Livre na frequência, bom dia a todos. Decolado aos 34, controle 119, decimal 35. Drop 35, 759. Controle Salvador, bom dia, com 759. 759, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Via da EL 360, com 759. Passarelo 2223, alinhar e manter pistão na zero. Alinha e mantém, 2223. Do 2223, reautorizado. Alinhar e decolar pistão na zero, vento variável 3 nós, o ajuste de altímetro no zero no nós. Alinha e decolada, 1-0, 2223. Da Serra, bom dia, confirma Manati, positivo. Aí, 500 metros, litoral sul, primeira curva direita, alto da Serra, para Manati. Controle 1-9, decimal 35, aciona 0133. E o 4-4 se manda. encerrar sem um problema. Acionamento táxi, torre, 1295, tá gente, tchau. Confirme? Uno no 8, adicional 95, hein? Laredo 2223, decolado aos 37, controle 1-1935. 1935, bom trabalho. Azul 4234, taxi via Índia, ponte para 102, 1-1-8, só 95, ligar 1-0-1-9. Pela Índia, ponte de espera da 102, 1-1-8, só 95, azul 4234. Salvador, Mike e Índia, concluiu o reboque no BC-09. Pela sessão, obrigado, bom trabalho. Gente, bom dia, Mike e Índia. Para o nível 180. Arbor 180, 2223. Da restrição na Arbor 2223. Os 2223, livre de restrição. A livre, 2223. Solo é o azul 2783, na posição 4 Romeu para o pushback acionamento. 2783, autorizado, puxa, portanto. Autorizado, chamada para o táxi, 2783. Mas o Lugolfo autorizado, decolagem pista 97, o vento variável 3 nós, o avião 0, 1 nós. Se é autorizado o acionamento, chame o táxi. Azul 4234, totalmente pronto? Totalmente. Autorizado a linha e decolado pistão no zero. Vento variável 3 nós, o ajuste no 0 no 9. Informa o tráfego da Gol, 2 milhas marcador externo. Gente, a linha decola pista do zero, azul 4234. Torre, o Gol no 775, final normal, centro da decolagem. Gol no 775, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando. Papa Tango, Lima Zulu Golf, decolado aos 39, restrito a 2 mil pés, restante da subida, coordenando o controle Salvador. Frequência 1-1935, bom voo. Restrito a 2 mil pés, coordenando o controle 1-1935, guarda, bom trabalho, Lima Zulu Golf. Tango Lima Zulu Golf, contornada da decolagem, suba restrito 2 mil pés, saída coral. Entendi, suba restrito 2 mil pés, saída coral, Lima Zulu autorizado pouso pistão no zero, vento 360 graus 04 nós, ajuste de altímetro no zero, 1-9. 755, autorizado pouso pistão no zero, vento variável com 4 nós, ajuste no zero, 1-9. Ciente, ajustou, 1019, baixado, checado, prossegue. Autorizado pouso pistão no zero, gol no 755. Variável 4 nós, o ajuste no 099. CMG 4234, decolado aos 40, controle 1-1935. 1935, obrigado, bom dia. bom dia, Azul 4234. Azul 4234, contato da minha decolagem, saída, subavia saída Puca para nível 350. Sobe 350 via Puca, Azul 4234. Tango Lima Zulu Golf, confirme radial de distância do destino. Radial 2368 milhas afastado, Lima Zulu Golf. Solo 755, Solo 43, libera via Foxtrot, chama Solo 1211. Solo 1, obrigado. 2753, confirma novamente para ver? 66 para o 2783. Ah, 273 para os ataques via Índia, ponte parada no 02, 19, disponível 5, legal no 09. Autorizado via Índia, até a ponte parada no 0, quando pronto 18895, ajuste no 09, é o 2783. Só, meu gol, no 755, levando a pessoa. Gol no 755, Alfa, repórter antes da Chilete. Alfa, por trás. Autorizado, papatão, Golima do Gogô. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, autorizado. Alinhar e manter cabeceira 17. 178 a bordo, 2 horas e 49, alterna confins. Bono 7, Bono 649, autorizado a cliente, ponte parada no 02, 19, 95, legal no 019. Ajuste no 019, pátio indiano, ponte parada no 019, 95. Só de coordenada destino para 2223. Do 2783. Alinhar e manter pista 1-0. Autorizado alinhar e manter 1-0, azul 2783. Hotel Juliette Serra, alinhado e pronto, 1-7. Hotel Juliette Serra, autorizado a decolagem pista 1-7. Vento 360 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 0-19. Juliette, após portão 1-3, confirme. Grau 05 nós, ajuste de altímetro no 0-19. Informo que mantém a proa até 2 mil pés devido ao helicóptero decolando pistão no 7. Gente, mantém a proa até 2 mil pés, o azul 2783, autorizado a decolagem no 0, no 09, azul 2783. Comandou, voo de Guru 649, Pachicaradão no zero, pronto. Voo 1649, mantém ponto esperando no zero. Mantendo. Hotel Juliette Serra decolado aos 47, controle 119 decimal 35. Da série controle 119 decimal 35, Serra. Vem para o controle. Bom dia, azul 49, 811, informação mais. D783, decolado aos 47. Chame o controle Salvador na frequência 119 decimal 35. 1935 da 783, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia. O Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Salvador, bom dia, azul 273, decolou cruzando B, 400. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, contato radar na decolagem, mil pés, direto, plataforma. Boa semana de si, chama na 20ª. Salvador, bom dia, azul 273, decolou. Azul 273, contato radar na decolagem, suba via saída árvore para o nível 200. Via saída árvore, 200 azul 2783. Azul 4224, chame centro Recife na frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545, alternado 2685, muito obrigado, bom dia. Voo 1649, autorizado a decolagem para o sinal 0, vento 030 graus 039, ajuste de altímetro no 019. Iniciando a decolagem, voo 1649. Então, Guarani Lima deslogou. Após desvio, prossiga direto para cima. Nós tínhamos um plano para 1143. O senhor saberia informar se recebeu um ACLG adiantando o horário de sair? Eu não copiei o horário, é 30 minutos antes do horário do plano. Podia confirmar novamente o horário? É, 1143, poderia confirmar se recebeu o CHG para adiantar o horário do plano? Vamos confirmar aqui. Esse horário do plano antigo, 1143, foi feito no CHG, adiantando para mais próximo da hora atual agora. É isso. Isso, poderia confirmar o horário que foi feito no CHG? Vou confirmar aqui. Tá. Voo 1649, acione o código 5053, chame o controle Salvador em 1119 decimal 35, decorado ao segundo. 1935. Controle voo 1649. 2223, chame 73 Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 288-260, mais uma vez, graças pela gentileza. Obrigado, 2223. Sou 1649, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. 360, vou no 649, pode voar da EL. Que mano foi feito na EL, Salvador? Não, negativo. 1649, autorizado, voar direto da EL. Poder confirmar, da EL? Autorizado direto da EL, gol 1649. Demativo, da EL. Alfa Tango Serra, autorizado o táxi até o ponto de espera da Bata, aguarde para ingresso, 17. Desce em condições visuais, frequência livre. Controle azul 4981, atinge 050. Salvador, azul 4981. Azul 4981, autorizado o destino para 2000 pés. Ajuste 1019. 1019, 2000 pés, azul 4981. Controle, estamos na esquerda de Gerda. Romeu até a Vila Sierra, confirma o estimado para a bolsa. Romeu até a Vila Sierra, frequência livre. Eu Alfa Tango Serra, poste pronto. NER 6312, desavia chegada a Mária para o nível 050. Mária? Salvador, Goro 649. Una 649, semicentro Recife, na frequência 125 do sinal 1, alterna 133 do sinal 25. 251, 3385. 4981, autorizado o procedimento em LF X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, reportará estabilizado, azul 4981. Fatango Serra, autorizado, alinhar e decolar para o 17. O vento 020 graus 02 nós, o ajuste do altímetro no 019. Azul 4981 no localizador. Azul 4981 no contato final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 118.95 a torre, azul 4981. Apro até 2000, chamo controle 1935, Alfa Tango Serra. Salvador, bom dia, azul 4981. Azul 4981, continue a aproximação aguardando autorização de pouso, reporte visual para o campo. Vai aguardar autorização, azul 4981. Sim. Já visual para o campo, aguardando autorização, azul 4981. Azul 4981. Autorizado o pouso pistão no zero, o vento é 030 graus 02 nós, ajuste o altímetro no zero, 19, informa o tráfego decolado da pistão 17, retorno o perfil da saída Momo, não vai interferir com a aproximação da pistão no zero. Ciente do tráfego, autorizado o pouso na 10, azul 4981. Papa Alfa Tão Sierra, contato radar na decolagem. Mantenha o eixo de decolagem até 2000 pés, após direto Momo. A gente vai manter o eixo até 2000 pés, após curvando à esquerda, direto Momo, Alfa Tão Sierra. R63112, autorizado o exercício para 2000 pés, ajuste 10019, autorizado o procedimento LS X-ray, reposta estabilizada. Agora o resultado 019, exercício para 2000, vai reportar estabilizado no X-ray, 10, chegar na direção. Azul 4981, solo ao 06, libere próxima à direita via taxi Foxtrot, chame solo Salvador em 121-1. 121-1, liberando Foxtrot azul 4981. Azul 4981, liberou Foxtrot. 981, autorizado Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o portão 01, azul 4981. autorizado no localizador de RMS 312. Baixando RMS 312, complete final do procedimento, chame torre 118-3995. 3895, a torre para a compra mais 63. Salvador, muito bom dia, Xenem 3127, Xenem 312, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 030 graus 03 nós, ajuste de altímetro no 0 no 9. Ajuste no 0 no 9, autorizado pouso pistão no 0, Xenem. Salvador, bom dia, até 3304, informação, mais passando 220 para o 160. Bom dia, Azul 2796, com a informação mais de cópia para João Pessoa. Azul 2796, autorizado João Pessoa, via Golf 677 da Recife, voz direta, nível 190, saída Conde, curva esquerda, após decolagem. Primeira curva esquerda, confirmando. Transponda 507.000. Tá, 3304 copiou. Afirmo, copiou, está descendo. Na proa de Alagoinhas, após esse dia, jogada bom, possibilidade de voar direto. A posição bom, solo, Xenem 312, Xenem 312, solo 12, libera via Papo 4, chama solo Salvador em 191, décima 1. Salvador, Luxo, 312, Alfa, Alfa Juliette, portão 03. Alfa, 03. Solo, Salvador, bom dia, gol 1095, informação Mike para confiança. Bom dia, Gol 1095, Confins. Bono 095, autorizado Confins, via Pesulu, é, rota que fala em plano Elefa, Nintibu, a Pesulu 21, no nível 360, sai da Arbol, Elefa, primeira curva direita, transponda 5105. Autorizado Confins, nível 360, conforme a rota do plano de voo, decola pista 10, com curva à direita, Arbol, Elefa. Transponde 5105, voo 105. Volta posto, 1095. Manda nessa. Alfa Delta. Delta na prova do destino, 307. Você é confirmado, por favor. Bono 222 do Zulu. Alfa Tango Sierra, copiado em cima de pouso, autorizado direto 5. Autorizei, Alfa Tango Sierra, obrigado. Bom dia, 3859, dessa via chegada a Bonf para o nível 060. Via Bonf 060, 3859. Alfa Tango Sierra, prefira? O Alfa Tango Sierra, solicitando a presente mudança de regras para visual, subindo ao 085, é possível? Papa Alfa Tango Sierra, plano IFR canceladas 1118, turbo mantenha nível 085. Rede cancelada ao Zulu 8, subindo ao 085, Alfa Tango Sierra. O táxi do 2796 está com 42 a bordo, 0340, autonomia Terra Maceió. Tá com o BB90? Está com 42 a bordo. Grado 279, autorizado o táxi em Índia, Ponte Paradão no 0, boa e 1 no 9, desmão 9, 5, negão no 0 no 9. Line is 229 via more arrival descent at level 070. Arrival 070 now, American 229 out of 180.